Quanto mais sujeito ao prazer me sinto, sujeito à dor, só tô tentando permanecer, pois o presente é sentir meu amor. A chave é tentar entender, resistir ao fluxo que vem. Todo delírio e também mente sã tem um preço a ser pago, meu bem. Quarteirões de som de barro, aonde eu possa ir. Nada existe fora do tempo, tudo depende do existir. Salve meu parceiro, então fi, cê tem um pique. Não vê que assim se fecunda outro pique. Amanhã se levanta como um triste gênio. No topo do mundo louco é pouco o oxigênio. Encontra consolo no seio da treva imunda. Na volúpia encontra sua arte mais profunda. Lábios percorridos, redomas e tramas. Entusiasmo, orgasmo e germes sobre a cama. Um berro violento, aparição do amor. Traduz seus próprios delírios, feito um professor. Embriaguez solitária, tensões e fitas. De repente outro monstro surge na escrita. Apresenta o espírito em hipnotismo qualquer. Na núpcia sombria, beijos e mal me quer. O que o autor nos diz, estreito e egoísta. Um ser extremamente caótico, uma brisa esquisita. Frustração é uma merda, foge e deixa vestígios. Quando não te oprime, corrompe até o suicídio. No ador, na dúvida, bola suas perguntas. A vida tem dia, sempre com outra pergunta. Viver de outra maneira, às vezes é quase impossível. Temperamentos humanos, reluz intraduzível. A caridade dos vícios, um dia depois do fim. Tem um tempo, mas Jesus, passar por aqui, passar por aqui. Deveria eu me perder dos meus sonhos dentro do brilho que teve um fim. De todo vício que eu possa encontrar, deveria eu me perder do amor. Sou andarilho do tempo e do espaço, esse que me leva pra algum lugar. Estou prestes a sabotar minha mente, deveria eu me perder do amor. Beltrano, Cicrano, vozes neuroses. Na fissura mais bela, feião, tendo overdose. Tristes longadouros, engole a cidade. Vem pedir outra bença, a imprevista verdade. Pelas dependências da inclemente viela. Escadões infernais e pilhas de sequelas. Sinceras gôndolas, envolvidos efeitos. Devaneios, delvales e gols insatisfeitos. Cá estamos aqui, fi, pode pá. Mesmo a sombra recuada tem acessos no pensar. São problemas zulodos na distorcida imagem. Mãos obscenas viajam na nudez a miragem. Alguém sofre de amor, perfil de riso aberto por distração ou choro. Dali provém outro credo, bom humor dos delírios. E se eu não tentar, meus manuscritos, meu chão de terra, meu lar, tá vendo isso, amor? Se trata de outro poema, descrição repulsiva, sílabas e dilemas. No quartinho alugado, mundo e experiência, problemas do lodo e sobrevivência no vilarejo esquecidos. Sonhos foram sonhados, Deus se ocupe do resto enquanto corta o baralho. Fundamental, meu parça, se torna consciente. Conta quatro na mesa e milhares à sua frente. Deveria eu me perder dos meus sonhos dentro do brilho que teve um fim. De todo vício que eu possa encontrar, deveria eu me perder do amor. Sou andarilho do tempo e do espaço, esse que me leva pra algum lugar. Estou prestes a sabotar minha mente, deveria eu me perder do amor. Deveria eu me perder dos meus sonhos dentro do brilho que teve um fim. De todo vício que eu possa encontrar, deveria eu me perder do amor. Sou andarilho do tempo e do espaço, esse que me leva pra algum lugar. Estou prestes a sabotar minha mente, deveria eu me perder do amor.